veja tanta destruição, para que não venha mais opressão, que leva o homem a matar o seu próprio irmão. Não quero um mundo onde a morte e a droga impera, não. E ninguém se preocupa se vive de maneira certa. Sabe que o crime leva à morte, mas não enxerga, vem do próprio sangue morrer e não maneira. Quero um mundo onde todos estejam em paz, e os filhos amem e respeitem seus pais. Qual o problema querer viver um pouco mais? Sem drogas e armas, é assim que se faz. Um mundo diferente, um mundo consciente, um mundo onde todos vivam honestamente. Será que é possível ser assim realmente? Talvez é só uma viagem da minha mente. Mas eu desejo a todos um mundo bem melhor. Um mundo bem melhor. Um mundo bem melhor. Eu quero viver em um mundo bem melhor. Um mundo bem melhor. Temos que reconhecer, vivemos em um mundo onde a lei é matar ou morrer. É a realidade que não gostaria de viver. Foi só uma viagem, tenho que reconhecer. Percebo que a situação se agrava cada vez mais. Se esquece aquela história dos filhos respeitarem seus pais. Cada um por si, cada um por si, todos por mim, ninguém é por nenhum. Foi assim que eu vivi, foi assim que aprendi, foi a maneira que eu sobrevivi. Mas um mundo melhor podemos construir. Um mundo bem melhor. Um mundo bem melhor. Eu quero viver em um mundo bem melhor. Um mundo bem melhor. Um mundo bem melhor. Eu quero viver em um mundo bem melhor. Existe uma maneira do mundo melhorar, olhando para o Criador que muitos deixaram pra lá, não importando realmente o que ele deseja para o homem. Que respeitem e se ajudem, que aprendam a perdoar. A ignorância e o roubo crescem mais, se tornam assassinos por míseros reais. Os gravatinhas metem a mão no bolso dos outros e se preocupam só com seus ideais. Esquece que tem um Deus que tudo vê. O homem é limitado, tem o tempo certo pra morrer. Preto, branco, rico e pobre, todos têm que se arrepender, pra que um mundo e uma vida melhor possamos ter.